Thank you. me atrevo a decir que me atrevo a proteger uno de los malos. Linha 322, o solo é 02, Alzheimer é Fox Station, Saúl Salvador, 121, decimal 9. 4854, boa noite, autorizada a linha de decolar, que estão no 0, vento 180 graus, 06 nós. Autorizada a linha de decolar, 103484. Então, 3484, decolador 12, chama o controle Salvador no 20 décima 8. Opa, 20 décima 8, tá? 3484, boa. Controle Salvador, 3484, nação 1, passa 2. 3484, contata a dada de colagem, se você não vejo 340, boa noite. 340, sem restrições, na proa de lenda, até 3484. Sobre o antônio 320. Restrito ao 320 da 3484. 134, se mantém linha 320, chão centro Recife, frequência 12835, alterna 12238. Thank you. 23043.0010, tá pronto. O 2043, autorizado a linha de decolagem no 0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado a linha de decolagem no 0, vou 2043. 043, chamo Pedra Recife, frequência 1, 2235, alterna 1, 2, 3, última 8. 2835238, voo 2043. Na 3.3, a sua identificação, deixa eu chegar até a bordo para 4 mil pés, o ajuste na 020. Bravo. Pushback e acionamento em coordenação com a equipe de solo, chama o solo para o trás. Instante, se apagou. Tristan 3815, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Saída San Juan, Leda, transição ótima. Controle 120.8, transponder 55, corrijo 5251. Autorizado Guarulhos no 340, decola 90, saída São Juan, Leda, ótima. Após a pressura 10, transponder 5251 e o controle 108 para o TAM 389. Confirmando a saída Sanvo 1, transição módula. Sanvo 1, módula.